avisou e eu não quis ouvir. Ou você larga o crime ou ele vai te destruir. O irmão me avisou e eu não quis ouvir. Ou você larga o crime ou ele vai te destruir. O irmão me avisou e eu não quis ouvir. Ou você larga o crime ou ele vai te destruir. O irmão me avisou e eu não quis ouvir. Ou você larga o crime ou ele vai te destruir. Amanhece, eu acordei assustado com um soco na porta, mano, acelerado. Ai, João, me ajuda, eu tô desesperado, cara. Mataram o Peça bem aqui do meu lado, mano. Me esconde aí, mano, que eu também tô jurado, mano. Vai logo, mano. Desci pra ver o movimento, a mãe do mano lá chorando, se perguntando por que, no que ela errou, por que deixou acontecer. Só que a correria não pode parar, preciso de dinheiro pra me adiantar. O aluguel do barraco já está atrasado, não quero passar pela mesma humilhação de ser despejado. Telefone toca, fita é de mil grau, tudo acertado, vamos roubar o banco em frente ao terminal. Meu vizinho me alerta, mano, como a vida é dura. Viu a mãe do testa lá chorando, toma cuidado pra amanhã não ser a sua. Me avisou, e eu não quis ouvir. Ou você larga o crime ou ele vai te destruir. Me avisou e eu não quis ouvir. Ou você larga o crime ou ele vai te destruir. O irmão me avisou e eu não quis ouvir. Ou você larga o crime ou ele vai te destruir. O irmão me avisou e eu não quis ouvir. Ou você larga o crime ou ele vai te destruir. Eu não dei ouvido para aquelas palavras, meus pensamentos eram outro. Ter dinheiro pro goró e pra balada, já tá dando a hora, preciso me arrumar. Vou cheirar uma carreira pra me encorajar. No caminho algo me dizia, tem coisa errada, volta pra ver sua família. Mas eu pensei, agora é tarde, se eu der pra trás, os caras vai me chamar de covarde. Rapaziada, firmeza, chegou na hora certa. Armamento pesado, esquema armado. O crime se nascer, sangue frio se reagir, ou caguetar, papá. Mais um número na estatística. Uma par de molecada quer ser igual a mim. Sonhei ter uma arma e sequestrado playboy que mora na mansão com jardim. O pastor lá da rua sempre me dizia: filho, isso não é vida não, você está cavando sua própria cova. Põe a mão na consciência e se liberta dessas drogas. O irmão me avisou e eu não quis ouvir. Ou você larga o crime ou ele vai te destruir. O irmão me avisou e eu não quis ouvir. Ou você larga o crime ou ele vai te destruir. O irmão me avisou e eu não quis ouvir. Ou você larga o crime ou ele vai te destruir. O irmão me avisou e eu não quis ouvir. Ou você larga o crime ou ele vai te destruir. Na loucura, vigia enquadrado. Os caixas estão todos esvaziados. A fuga foi fácil, despistei a polícia. Tô ficando craque nisso, mas quem diria? Me achando o melhor, o chefão da banca. Vamos aproveitar pra invadir o morro e apagar os mano folgado que cola lá no samba. Meu celular não para de tocar, vou atender logo. Deve ser algum parceiro que quer me encontrar. Alô? Onde você está? Estou há 2 horas te ligando. Com sua mãe aqui nos meus braços, agonizando. Perdi o chão e comecei a me lembrar. Minha mãe sempre me ensinou, Jesus está sempre pronto pra me perdoar. Entrei numa igreja, só Deus pode me ajudar. Fechei os olhos e ouvi o pastor falar: Jesus é o Senhor e Ele está aqui neste lugar. Ele é o Salvador. Se você quer aceitá-lo, repita comigo essas palavras: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te aceito, eu te aceito no meu coração, no meu coração, e na minha vida, na minha vida, perdoa os meus pecados, perdoa os meus pecados. Eu quero te seguir. Me ajuda nessa caminhada. Meu Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Jesus é Senhor de todos e Ele é Salvador. Só Ele pode fazer alguma coisa pela tua vida. Siga Ele, não desista. Você vai ver que Ele vai te abençoar muito. Depois que ele aceitou a Jesus, ele colocou as armas e as drogas em cima do altar. Deixou aquela vida pra trás, o novo homem se tornou. Virou um missionário para pregar a palavra do Senhor.